respiração. A sonata que eu compus veio ao meu coração pela graça de Jesus. Meu amado Salvador está presente aos dias meus. Na sonata para o amor de Deus, eu o sinto junto a mim. As notas musicais que se escoam no sem fim, espalhando a santa paz na sublime partitura. Cristo inspira os dias meus na sonata para o amor.